se faltar carinho ninho. Se tiver insônia, sonha. Se faltar a paz, se faltar a paz, Minas Gerais. Encontrar algum destino para a solidão tamanha. Se faltar a paz, se faltar a paz, Minas Gerais. Aparecer no vento e acordar no